algo novo pra nós aí, doido. É o seguinte, mano, tô com uma parada regional aqui. O sistema pesadão mesmo. E a malucada tá pirando. Tá dando até o parabéns. Já era então, reserva que tô varando pra garantir o meu. De boa então aí, doido. Dá um alô aí pros malucos aí no teu setor que vai ter a porra, tá ligado? Não esquece, falou. Falou então. O doido lá botou pra mim um do bom nacional. Experimentei, dei valor e ofereci um regional. Descolei logo um quilo certo, prensado na região. Direto da nós por nós e o cara ficou doidão. Tá em alta e não para o produto da baixada. Muito nego curte espalha, viciando a malucada. Tá expandida a firma, a máfia tá formada. Passando um quilo certo pra tudo que é quebrada. Na noite ou no dia, essa parada que me liga. A medida e o peso certo, tá no bolso, na mochila. Tenho que ficar esperto, ligeiro com os gambé. Quando o barato é cabuloso, esses porra já tão no pé. Tô nem vendo essa porra, vou passar pela internet. Só pra tu ficar doidão, já vai mesclado com o scratch. É pra chapar o coco mesmo, é ideia sem moderação. Essa é boa, um quilo certo, doido é da região. Da volta. Deu valor naquela história lá que eu passei pra ti? Não, que é isso? A parada é muito louca, doido. Mas é o seguinte, vim trazer um parceiro aqui que tá fim do lance de vocês aí. Ele pirou lá no Santo quando eu coloquei pra rolar. Boa, mano. Parabéns aí. A parada tá muito doida, ó. Em qualquer lugar, a hora que for, só um do bom pra relaxar. A mente do louco, descendo a baixada, cabreiro com os homens. Apenas 3 pontos, viagem de monte, a parada é porrada, faz a da malucada. Os otários pipoca, logo de cara, quem não manja quer saber qual é da regional. Dou o canal e na boca ganho moral. Quem manda é de fé, não dou barca furada. De rocha sem miação, nunca considerada. Agora no celular é direto os malucos. Tô com uma regional, doido, aí chega junto. Zé Povinho se morde, sabe que eu curto. Dependente dessa porra, disse eu assumo. Bateu a fissura, boto mais um boladão. E sem fuleiragem, quem quiser tá na mão. Aqui o CD, mano, tá ligado que é 3 pontos, né? Isso aqui já é o último, minha vida é meu problema. Tá sabendo que a malucada botou maior fé na parada. É, pode crer. Mas tu quiser também tem os 2 primeiros aí. O Nitro e o segundo ato. Honrado. Faço por 5 pontos os 2. Ó, tô na hora, parceiro. Toma aí. Os vizinhos estão fudidos, mano. Será que não se morde? Eu coloco lá no setor até o estalo, rebão. Aí, deixa eu te botar pra gente um trecho aqui do som. Eu curto pra caralho esse último CD aqui. Sonhando. Voltagem na pista, quem comanda? O gingado então firma, bandeirado não. Estiloso sim, só repõe remoto pra quem quiser curtir. A capital MCP tá aqui, tá dominada. Quem quiser, ouve, se não quiser, vaza. Pode pôr na balança que esse é pesado. Esse é do bom pra ficar alombrado. Quando bate a liga então, acabou com pira. Se não rola mais um, na fissura fica. Parece ilícito que a gente vende, mas é porque sou independente. É sem muita produção, mas é de coração. É dedicada às irmãs e os irmãos. Vou traficando informação e diversão pra rapa, onde tu compra 3 contos CD da máfia.